Tá. Fabiane Moraes Borges, mais conhecida como Fabi, artista, psicóloga e ensaísta. Fez doutorado na PUC de São Paulo e até é dedicada à cultura espacial, utopias humanas intra e extraterrenas. É autora de 2 livros, Domínio do Demasiado e Breviário da Pornografia Esquizotrans. Organizou 2 livros com a Rede de Arte, Mídia e Software Livre, Submediologia, Ideias Perigosas e Peixe Morto. Participa e colabora em redes como Meta Reciclagem, Tecnoxamanismo, Tecnomagias, Bricolabs e Movimentos Sem Satélite. Ela é, ou era, do Catadores de História, junto com o Rafael Andani, o grupo durou de 2003 a 2007. E atuava principalmente com moradores de ruas. Ela vai falar mais do Catadores e de outras ações políticas artísticas dela. Certo? Então tá. Começo falando. Obrigada por ter me chamado para falar aqui nessa aula estranha na instituição e. É complexo, né? Complexo. Mas eu não sabia que a gente ia falar sobre isso. Então agora eu vou tentar adaptar assim um pouco o que eu pensei que era, que eu tinha que fazer e o que eu tenho que fazer. Eu pensei que eu ia falar só sobre o Catadores, porque vocês estiveram lá no museu e o Catadores de História é um dos coletivos dos 16 curados para estarem nessa mostra. Então eu fiquei feliz com o convite. E como eu não tenho uma larga experiência, nem acadêmica, nem institucional, eu pensei assim, bucolicamente, que legal, eu vou poder falar talvez pela uma das primeiras vezes do Catadores de História. Porque o Catadores de História é um coletivo que se some muito na minha própria... Porque eu era do Catadores de História, mas eu que organizei, eu e o Túlio Tavares que fizemos o Prestes Mais, que estava na linha de frente, né? Agilizando com o Sem Teto, falando com as coordenações, indo lá, chamando os artistas e fazendo isso. Fizemos isso por muitos anos. Então, o Catadores de História, ele meio que vai de arrasto nesse processo todo de articulação. Vocês todos foram no mar? Foi a turma toda do Catadores. Oi? Fala do Catadores. Fala do Catadores, acho que é isso que... Eu vou ir falando. Eu escrevi um livro, né, que ele falou, o André falou, que se chama Domínios do Demasiado. E esse livro está lá na exposição também, lá no mar. E eu conto um pouco. Ele está online, viu? Dá para baixar, caso alguém se interesse. Está no meu site, catahistorias.wordpress.com. Aí, se procurar lá Domínios Demasiados, dá para baixar e ler. Dá para comprar também por R$35, em papel. Então, o Catadores de História, ele meio que vai de arrasto, assim, nesse processo todo. Basicamente, o Catadores era eu e meu namorado, o Rafael Adame. E o Rafael, ele era mais interessado em imagens mesmo. Ele é um cara que filmou muito, fotografou muito. Não só as ações do Catadores de História, como o processo todo. Vários vídeos que estão passando lá, que se relacionam a Prestes Maia, porque aquela mostra que vocês viram não é sobre o Prestes Maia. É sobre 16 anos de uma saga coletiva, 15 anos de uma saga coletiva dos coletivos de arte de São Paulo. Essa nomeação é uma nomeação um pouco forçada, porque coletivos de arte de São Paulo são muitos, e centenas, e milhares, mas foi ficando conhecido, assim, não foi nenhuma forçação nossa a princípio. Porque, afinal, esses grupos, pelo menos nessa geração aí, de final dos 90 e 2000, galera que está entre os 40 anos agora, foi os coletivos que ficaram mais famosos, porque as ações eram mais contundentes, eram mais nervosas, tipo, pegou toda essa situação de ocupações em rua e prisão e sem teto, pegou Alckmin, Serra, então foi pesado. Para nós foi um prenúncio do que aconteceu depois, né? Toda essa coisa do passe livre, não vai ter Copa e tudo. A gente estava vivendo uma guerra central, assim, não era periférica. Era uma guerra central com o sem teto. E que foi a coisa mais importante que aconteceu na nossa geração, de fato. E esse livro, ele vai contando um pouco, de uma forma um pouco romântica, assim, eu não sei se romântica é a palavra mais certa. É porque na época eu estava trabalhando muito a coisa da Cassandra. Eu tinha me transformado na Cassandra, eu só parei com a Cassandra quando eu cheguei em Troia. Aí eu fui para a Turquia e cheguei no castelo de Cassandra, no castelo de Troia, onde os gregos, né? Então acredita que eu perdi o vídeo. Eu tenho duas fotos. É horrível isso, eu não me conformo, porque eu não cheguei, não botei na online, mas eu tenho foto de eu lá de Cassandra. Mas enfim, para quem não sabe, vou falando bem devagar e várias coisas entre as coisas, e aí vocês me parem se estiver muito confuso, tá? Quando eu começo a falar de Cassandra, eu fico meio perturbada. Não tá entendendo? Tá? Me avisem, senão. É que a Cassandra, né? Lembra lá, vão pra Grécia Antiga, Homero. A Cassandra era uma princesa troiana. E Apolo, que era um deus, ele, desde que ela nasceu, ele queria transar com ela. Ele já sabia. Mas o Apolo é o cara da lei, da ordem, da superlusa, da lucidez. Ele tem que esperar a criança nascer, crescer, sabe? Assim. Mas ele já sabia que se tratava de uma pessoa muito especial. Aí, quando ela tinha uns 15 anos, Apolo desce até ela e pergunta: o que, que você gostaria de ter? Qualquer dom do mundo eu poderia te dar se você coabitasse comigo. Aí ela disse: o dom da vidência. E imediatamente ela entrou no universo onde ela começou a ver as coisas, né? Futuro, passado, enxergar muitas coisas, ver laços. E bom, e aí ele veio para coabitar com ela, mas ela era devota de Atenas. E Atenas, como todo mundo sabe, é a deusa da guerra e a deusa da... ela é tipo inteligência, sabedoria, mas ela é uma virgem, né? Deusa das virgens também. Ela não tem como ter nenhum tipo de controle sobre o corpo dela. Ela é uma... nem é por uma questão só da sexualidade, de ser pura sexualmente por causa de culpa e tal, é porque realmente ela não pode ter nenhum tipo de controle, seja emocional, seja físico, sobre o corpo dela. Então ela não quis coabitar com Apolo. Imagina o deus mais lindo do mundo. E ela negou, se agarrou na estátua de Atenas e disse: não. Quando Apolo dá um dom, ele não pode retirar. Então ele tem que dar um outro dom que atrapalhe o dom dado anteriormente. E aí ele dá o dom da supervidência. Supervidência. Ele dá um dom mais potente ainda. E ela não consegue mais parar de ver tudo. Passado, futuro, presente, o que vai acontecer agora, o que vai acontecer no futuro. Em todas as línguas, em todas as partes do... Então ela se tornou uma louca. Ela sabia tudo, mas ela não conseguia muito passar, né, as informações, porque as pessoas não tinham nenhuma capacidade de entendê-la. Ela ia falar uma coisa para você em 12 línguas, em 2 minutos, de coisas que estariam acontecendo em volta, por exemplo, agora na Grécia. Está chegando o cavalo, está chegando... O Homero escreve, né? Tem várias histórias da Cassandra. A Cassandra foi uma mulher que me apaixonou, assim. Ela era uma terráquea. E ela se tornou uma imortal. Ela existiu, gente. Foi tudo verdade. Eu fui no castelo dela. Existe o castelo de Troia. ali o mar, quando chegam os gregos, cavalo de Troia. Quando chegava o cavalo de Troia, no, nos escritos de Homero, ela batia a palma e dizia assim, ó, olé, ela, ela, sei lá, ela vem, lá vem o presente que vai enganar gregos e troianos, e a mãe dela era a pessoa que mais próxima chegava dela. Viu? Fala nela, ela começa a aparecer. É verdade, ela aparece. E ela não existe, e ela é incrível, e ela é essa mulher louca, e assassina, por final assassina, porque ela não pode se submeter. E aí quando foram, as mulheres foram prisioneiras, a Grécia ganhou a guerra, os troianos foram basicamente todos mortos, e as troianas foram levadas para como escravas sexuais e tudo isso para a Grécia. E nessa travessia ela já começa a aprontar, né? Ela vira uma assassina louca e descompensada, assim, sem nenhuma capacidade lógica. Então eu virei Cassandra durante 5 anos da minha vida. E era assim, como Cassandra, que eu fazia as reuniões, por exemplo, com o Sem Teto, né? Eu chegava lotada de colar, a galera do Sem Teto era meio evangélica, meio... E eles achavam que eu era da... magia negra, então rolava muitas coisas aí. Eu disse, agora eu vou aproveitar, né? Já que eu consegui o campo do medo, agora eu vou implantar o campo do místico, do outro místico, que não era o evangélico, católico, Jesus Cristo e tal. E comecei com essa coisa amena da Cassandra. Aí eu vou ler um texto pra vocês, então, que é o texto que eu mais gosto, que eu escrevi nesse livro, que foi, na verdade, a minha dissertação de mestrado, que é A Boca de Cassandra. Não preciso nem ler porque eu sei de cor, mas como eu estou meio cansada hoje, digamos assim. Ó, a Cassandra falando da experiência dela na ocupação, tá? Virava prédio. Ah, você sabe o que é a ocupação Prestes Maia, não? Ela é grandona. O Felipe Brat deve ter falado, mostrado a bandeira lá. Sim, eles, alguns conheceram, alguns, inclusive conviveram uma semana com o Felipe. Ah, que legal. Zumbi somos nós e tal. Então, a Cassandra. Virava prédio, virava obra. Me desmaterializava nas paredes nuas, quebrava em cacos, me reerguia suja. Amava tanto que previa a queda de tudo que havia e ainda vivia. Minha noite, ruínas, rumores, risadas, rancores, ruídos, rabinos, ratos, romances rápidos. A folha caindo sem ter nascido. O ouvido ouvia tudo que não havia. Elas, mulheres dos anos 50, saiotes, cadeiras, tetudas, lenços e lenços na cabeça, no quadril, na garganta, no braço quebrado, na boca, não vês? Não ouves? Escutas o choro da loirinha? É de fome. Cachaça, cansaço de degraus e adrenalinas, procuro o caminho, vagueio, alucino, falo outra língua? Me escuta, te digo. Daria pra ser agora? Da morte eu te falo. Agora, quem sabe, depois da preguiça. Agora. Todos agora em orgia com a molécula. Libera o pensamento, ocupa ter tempo. Retoma o brilho da pupila, do muquifo, da sirigaita da vizinha. Traduz meu texto da janela, põe pra fora, defenestra. Da janela. Veste o prédio de incêndio. Não vês a língua ávida do fogo como brilha? Dói o olho. Faz o prédio chorar de menina, de cachorro, tudo morto. Isso está acontecendo? Ouvistes o choro da loirinha? Vamos então. Nada a perder. Um exército paralelo, bem vermelho, cor de sangue e língua. Isso, contamina, mas com sexo. Eu quero gozar bem gostoso naquele pilar. Vai, vamos todos juntos pela escada. Todo mundo se acaricia e se atira do 21º. Agora me deu fome, não quero mais. Eles perguntam tanto. Quem? Os mortos-vivos ali na reunião expulsam-se de tanto medo. O menino falou que teve medo do distúrbio. Ele viu a moça cortando o cabelo igual da artista. Disse que ia ficar famosa, mas não dava mais tempo, não tinha leite, caiu o dente muito cedo. Pinta a cara do governador. Não, pinta a cara da criança para ela comer chocolate bem suja, lá no andar da morta. Diz para ela falar com o governador, cara a cara. Beija a boca do governador, Kimberley. Beija a defunta de incêndio. Homem de negócio tem medo de fantasma. Vamos assustar ele. Puxa a gravata dele, gospe gás putrefado na boca dele e tranco reto. Que medo que eles têm do fogo. Vai queimar bem queimado, eu vi. Mas velho, velho, velho de dar pena. Busca saída, busca saída, buscada, buceta, busão. É tão pobre esse povo burro. Meu povo pobre burro. Escandaloso e zonzo. Vem até aqui ver o pau do menininho crescendo com a própria foto no jornal. Entrou um vírus vão no pensamento dele. Enxergastes? Eu vi bem claro o momento. Entrou em mim também, no meio do olho. Vou ao paraíso dar uma olhada no dinheiro deles, depois eu conto. Agora quero um restaurante chique, porque aqui tá muito pobre. Meu povo pobre burro, vamos fazer o despacho, mas com perfume caro. Lava o sovaco, estende o lençol no hotel para ela militar. Se não cansa muito rápido, é muita escada. Que culpa, que culpa. Vou pedir as pazes. Não tô achando as bombas, só sobraram as fezes. Viu que caganeira deu essa bagunça toda? Limpa as paredes, tira as obras, desata os arames, põe fora os cachorros, limpa a casa, lava os banheiros. Isso é arte? Isso é arte? São mais pobres do que nós sem teto, só fio e pano velho. Limpa tudo e queima, queima os livros também. Bota fora a Maria de acidente. Traz o armário para baixo, limpa a maquinaria, mas quando tem que ocupar, ocupa. Ah, aí os pobrezinhos fogem e os artistas da vida ficam na frente da borracharia. Conecta esse momento os fios de tua vida e suporta o tranco. Ali não dá para pensar. Ali eu fico ou vai, para onde? Borda do tempo sem teto. Escreve tua tese no paralelepípedo, mulher. Faz ela de travesseiro. Concretiza teu pensamento só um pouco. Sistematiza ele na lona preta. Não é para sempre, não. Só aventura. Te aventura para ver o quanto o sangue corre. Mas eu tô tão cansada. Cansada. Cansada. Eu nem vi quando me penetraram. Será que comeram meu cu também? Está doendo tanto. Rasgou a prega do olho do meu cu bem debaixo da lona preta. Era despejo? Não. Ocupação de instalação de artes visuais e plásticas. Tinha uns pedaços de porco morto. A menina levou pra avó comer. Tinha fome, a pobre velha pobre. Comia porco cru, assistia videoarte. Ficou com tesão pelo rapaz laranja. Se tivesse dinheiro, seria diferente, né não? Ia pagar o artista bonitão pra fazer uma instalação bem na entrada. Só a cabecinha na portaria. Dá mamar pro artista, enquanto atira o osso pela janela. Caiu dentro do copo de Maria Mole da outra louca. Mas só tem loucos aí? Não, tem os ativistas. Eles sabem como, por que estamos aqui. Vai nos ajudar, vamos nos ajudar a sair. Mas quando? Calma. Temos que atravessar a experiência. Mas até quando? Até o fim dos tempos. Mas se eu não quiser, agora não tem volta. Eu vi o vírus entrar no teu olho, lembra? Era vírus vão? Não, ocupação. Essa é. Deu pra entender a Cassandra aí? Várias coisas assim, tudo meio que faz sentido ali. O que aquilo que ela falou agora faz sentido, agora não. Não tá falando daquilo, depois volta. E tudo é voltado para esse espaço-tempo, né? Por exemplo, cabelos, tetudas, lenços e lenços na cabeça, no braço, quebrado, na boca não vês, não ouves. É que aquele lugar era uma fábrica de tecelagem antes, que as mulheres dos anos 50 trabalhavam, era uma fábrica que trabalhava só por mulheres e elas são consideradas muito assim. Elas têm uma cena importante no mundo do feminismo paulista, porque elas foram a primeira fábrica a fazer greve, sendo só de mulheres. Kimberley, bota gás putrefado na boca. Abre a boca do governador, Kimberley. Joga gás putrefado na boca dele. Que 2 meses antes da gente chegar lá, o prédio pegou fogo. E aí 4 andares foram destruídos. E num desses andares, a Kimberley Brenda morreu. E é o trabalho que eu boto lá, que tá lá no museu. E a Kimberley era o nome que eles queriam dar pro prédio, caso o prédio fosse integrado para eles, né? Que eles conseguissem a posse. Então, Kimberley Brenda seria o nome do prédio, não Prestes Maia. E no caso, a Kimberley foi a única menina morta lá dentro. Então, quando a gente chegou lá, aqueles andares não davam para... Não dava para entrar nesses andares, tá? Porque eles viraram foco de assombração e produção de fantasmas. E aí que a Cassandra também tem esse trabalho, né? Quem vai entrar e enfrentar os fantasmas? A Cassandra vai enfrentar os fantasmas. Então, esse foi um dos trabalhos que eu considero catadores, por exemplo. Tendo para entender que o espírito, infelizmente ou felizmente, é de gambiarra. Eu queria mostrar esse primeiro aqui, que era bem para... A música é legal, assim, mas é bem para mostrar como que o catadores surge. Ele surge antes dos Sem Tetos, é... Ele surge dentro desse contexto aí de rua. Ao todo, eu devo ter trabalhado uns 10 anos com morador de rua, assim. Por que o nome é catador de histórias? Porque um dos moradores de rua nos apelidou. A gente descia direto e ficava com eles mesmo, assim. Eu já tinha trabalhado muito com um morador de rua antes. E era meio a base, né? A base do trabalho. E aí um dos caras, que era catador de história, de papelão, ele falou isso pra gente. Ah, vocês catam, a gente cata papelão, vocês catam histórias. E aí acabou que a gente virou os catadores de histórias. E a primeira parte do meu livro, eu falo bem essa coisa, né, de começar... Chegou uma hora que tu não aguenta, não estava preparada também para São Paulo, porque Bagé, Porto Alegre, que foram os lugares que eu trabalhei como morador de rua antes de São Paulo, eu ainda conseguia respirar, né? Até porque o PT estava começando... Não começando, mas o PT estava num momento ótimo lá em São Paulo, lá em Porto Alegre, que tinha todos esses projetos intersetoriais, então a gente fazia reuniões com várias pessoas e pensava a cidade mesmo, a cidade era meio nossa, era meio possível, então a gente trabalhava com esses moradores de rua sabendo que era possível ele chegar até a faculdade de direito pelo menos, sabe assim? Aí, claro, acontecia os crimes e tal, mas eram embates que a gente conseguia lidar. São Paulo foi meio... São Paulo foi meio perturbador, assim, Aí teve um período da tese de doutorado, da criação do mestrado, assim, que eu fui ficando com sarna, piolho, me drogando muito, aí parei de ir. O Peter, às vezes, fazia umas resgates, o Peter é meu orientador do pós, ele fazia uns resgates, assim, quando eu passava muito tempo, ele ia lá me puxava, tipo, vem, tu vai te perder, tu vai virar morador de rua. Eu tava um pouco já, assim, Sem Teto foi uma salvação. E é engraçado que pra muita gente era a primeira vez dentro de uma ocupação, dentro de uma coisa tão miserável. E pra mim era salvação, eu achava tudo exuberante, porque, né? A gente vinha desse contexto aí. Então esse é o surgimento dos catadores de histórias. E trabalhamos muito tempo, fizemos muitos trabalhos legais com eles. Quando rolou aqueles assassinatos... Ia ser bem catadores de histórias mesmo, era como a gente fazia as coisas. O que é, por exemplo? Então, o que é, por exemplo? Uma história da rua. Menina, história de rua? Não existe livro isso aí. Livro não existe. Literatura não tem história de rua. Literatura tem Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, tem Manuel Bandeira, mas não tem. A rua é isso mesmo que você vê. É o dia a dia da rua. Então isso era uma... Isso era uma das coisas, por exemplo, isso era a gente preparando um ato, né? Porque tinha sido rolado os assassinatos na rua, então a gente queria fazer um enterro simbólico dos... Mas eu tenho que te agradecer, André, porque no final é muito bom rememorar essas coisas. Fazia muito tempo que eu não... Aí a gente pegou essa... Aí, só mais um, dois vídeos, gente, eu não vou ser chata, não. Por exemplo, aí a gente pega essa carne aí que a gente faz a performance, uma intervenção dentro da Câmara dos Vereadores, né? Que aí 7 desses caras foram mortos. Acabou fazendo uma... Esse evento, né? Que a gente vestiu as calças, as carnes. A caçandrice já... Aí a gente veste as carnes e tal, e aí faz esse ritual lá. E aí é que se confunde, né? Que foi uma intervenção de catadores, mas o evento inteiro também estava organizando. São as várias histórias que se confundem. E aí a gente fez esse grande churrasco no final, chamamos vários coletivos, que vocês viram convidando as pessoas, foram bastante moradores de rua, a gente abriu uma rádio, pizza, querido, do Contrafilé. E aí as pessoas tinham oportunidade mesmo. Era uma... A gente não representava nenhuma instituição, a gente fazia isso porque queria e tentava propiciar através desses ritos antropofágicos, simbólicos, que não foi o único que a gente fez, criar uma forma horizontal das pessoas começarem a se expressar na rua. E claro, um videozinho de... Sei lá, 4, 5 minutos. Aí a gente pega esse menino de rua que é lá de Porto Alegre, traz ele de avião, porque ele fez um filme incrível, e aí ele mostra esse filme para os moradores de rua de São Paulo. Aí ele chega como um líder, que é engraçado que em Porto Alegre ele mora na rua, né? Mas ele chegou como um líder, assim, da rua, assim, em São Paulo, e aí ele organizou, aí foi a revista Ocas. Acabou que eles montaram... Bom, enfim, essa só pra ir dizendo mais ou menos da onde que a gente veio. De onde é que Catadores de Histórias surge? Não vou me alongar aqui. E aí, dá pra acender a luz agora. Obrigada. A gente fez várias coisas nesse sentido, né? E era tudo muito experimental também, muito experimental. Não tinha essa assim, agora nós vamos organizar o evento com os moradores de rua. Fala o presidente da organização dos moradores de rua. Não tinha nada disso, né? Era nós na fazendo, né? Ganhamos dois prêmios com nossos trabalhos de rua. A gente ganhou dois prêmios em São Paulo. Dois prêmios chamados Milton Santos. Em 2 anos consecutivos, só pelos trabalhos de rua. Então era um coletivo bom, assim, só que era de psicólogos. A gente não tem um trabalho de arte formal. Talvez se pensasse em performance, talvez, né? Porque a gente não tem aquele... A gente não tinha aquele produto, assim, ó, isso aqui é a nossa obra, Catadores. Na real, era processo atrás de processo e experimentação muito a fundo. E mergulho, né? Aqui tem umas partes do meu livro que eu falo, assim... É o melhor texto que eu já escrevi na vida, foi esse primeiro aqui, que se chama Domínios Demasiado, Ritual de Iniciação. Que ele... A mulher batia em si mesma violentamente com um pedaço de borracha, roupas em frangalhos, amaldiçoava a humanidade. Debatia-se contra o tráfego paralisado da sinaleira encruzilhada. O ruído produzido pelo choque do seu corpo contra as carcaças dos automóveis superava até os ruídos dos motores. Não era humano seu grito, nem solitário. A dor de uma multidão inteira esguichava da sua boca. Seu grito aturdia a tarde. A cena entorpecia o tempo. Como uma diamanda, galas, possuída e desvairada, a mulher realizava uma terrível performance via pública. Estava tornando-me cada vez mais conivente com essas aparições performáticas não anunciadas, e passei a ver nessas convulsões corpóreas públicas potências que só foram possíveis de serem contempladas depois de uma certa iniciação, e é por isso que o texto se chama Ritual de Iniciação. Eu só comecei a prestar atenção nessa mulher se debatendo no tráfego e senti o ruído dos motores mais alto ainda do que os ruídos dos carros por causa dessa iniciação, né? Potências que só foram possíveis de serem contempladas depois de uma certa iniciação, depois de certos ritos de passagem. Foi preciso abandonar as interpretações comuns que só conseguem ver no morador de rua problemas relativos à exploração, mais-valia e injustiças étnicas. Apesar de serem estas as linhas segmentárias mais insistentes das ruas, foi necessário embrenhar-me em outras aventuras perceptivas. Nessa iniciação que consistia em abandonar os conceitos, alterar a consciência, produzir novas metáforas, avizinhar-me da áurea ébria das ruas, sofri de asfixia, perdida nessas zonas de indiscernibilidade, meio míticas, às vezes lisérgicas, oníricas, mas em tudo real. Gradativamente experimentava sensações de desequilíbrio, inaptidão, efemeridade, inconstância, que me deslocavam do território racional, remetendo-me a uma espécie de atualização e dimensão e dimensionalidade de algum mitos. Mito aqui como vivificador de sentidos reais e imaginários, retransmissor de memórias, como metáfora que produz novas narrativas. E aí, aí eu conto os mitos que me vinham, né? Porque era assim. Ah, parecia umas bolhas, né? Aí chegava, agora vamos para os moradores de rua, meu Deus, de novo, lá vamos nós, tá bom. Aí entrava nas bolhas, fissuras. Aí quando entrava nessas bolhas, fissuras, aí já era outra cidade. É a mesma cidade, não, mas já é outra. Mas é a mesma cidade, não, mas já é outra. Ah, não, muda a visão, né? Antes tu tava vendo assim, pobre, não tem experiência. Não existe ontologia nessa experiência da miséria. Mas era preciso ver que a miséria era um poço sem fundo. Era um abismo sem fundo. A miséria é um vírus. E ela não tem fim. Qual é a pior coisa do que você morar na rua? Esse bode expiatório, morar na rua. Bode expiatório da civilização. Ah, tá. É você morar na rua e estar com dor de dente. Isso é muito ruim. Mas pior ainda é você estar na rua com dor de dente e levar um tiro na perna. Isso aí é 3 vezes mais ruim. Mas o pior ainda, entendeu? Não existe fim. A decadência não existe fim. E a morte talvez seja um fim, mas um fim para quem vive, não para quem, é para quem morre, não para quem vive. Então, o pior é você estar na rua, com dor de dente, levou um tiro e o seu marido, seu amante, sua namoradinha, seu melhor amigo morreu. E aquele corpo você tem que cuidar. Tá, a decadência, ela é uma cadeia. Pior de... que isso tudo é te exigirem que tu fique sóbrio. Pior que isso tudo, né? Ainda te exigem que tu administre isso tudo de cara, né? Tem que... Tomou cachaça, é um cachaceiro, né? Então acabou. Exatamente. É uma... é um cinismo. Aí não pode usar crack, sabe assim? Aí vamos combater as drogas, gente. Aí crianças não podem usar crack na rua. Gente, como assim não podem usar crack? É um moralismo que atravessa essas... esses pontos de vista e impede mesmo, impede qualquer... Então aí teve uma época que... que essas zonas de insanibilidade tão fétidas começaram a me dar um certo desespero, assim, né? É... eu quero contar 2 cenas antes de crianças da noite. Elas andavam em bandos, né? Andam até hoje aqui no Rio de Janeiro. Só que aqui no Rio de Janeiro eu não ando, não estou envolvida com morada de rua. Vem aquele bando de crianças noturnas, assim, e tal. 2 cenas que eu experimentei, que é das que eu mais gostei. Aí eu tô sentada, assim, na calçada e tal. Elas nem me veem. Elas chegam em cima de um carro, sobem em enxame pra cima desse carro. São umas 8, 9 crianças. E aí elas começam a pular em cima do carro. E era muito divertido aquilo. Totalmente drogadas, loucas. Não sei se era loló, se era crack, se era... não sei, mas provavelmente era crack ou alguma coisa, né? É, não sei o que que elas... eu não vi. Aí elas estavam... uau, uau, uau, pulando naquele carro. E aí elas saíram, assim, em bando. E aí o carro ficou meio amassado, meio sujo, ficou todo detonado o carro. Aí eu disse, olha, as crianças da noite destruindo, né, a civilização imunda. Eu tava completamente com a visão inversa, assim. Inverteu mesmo. Aí outra visão que eu gostava muito, que eu tava vindo, e aí eu vi aquelas crianças morrendo de rena de dia, elas estavam doidonas. E eu fiquei meio pertinho, assim, também. Fiquei meio pertinho pra entender o que elas estavam rindo tanto. Eu ouvia a conversa e via o que que era. Eu quero... elas morriam de rir. E aí eu pude entender, assim, que era esses trabalhadores. Era uma loja lá na... lá onde se compra muita coisa lá na... em São Paulo, Efigênia. Era perto da Santa Efigênia. E aí tinha um monte de lojas com esses trabalhadores todos fardados de amarelo. E elas... tava meio estranho mesmo. E elas morrendo de rir, chamando os caras de robô e não sei o quê. Mas assim, se divertindo. Aí eu entendi, percebi como elas estavam percebendo de ser patético mesmo, né? Em dizer que elas vão abandonar essa liberdade das tardes, essa trip toda, para botar uma roupa daquelas, talvez trabalhar por um salário mínimo, né? Olha o que o mundo te oferece na melhor das hipóteses. Então, assim, aí. Então era essa a aura. Era maravilhoso e as escatologias, né? Aí os catadores faziam essas coisas também, ficava perseguindo os cocôs de certos moradores de rua, identificando onde que eles cagavam e filmava os cocôs. E as escatologias, né? Dos notívagos destruindo os impérios da economia e tal. Então todo o trabalho era tentar criar ontologia. E quando eu me refiro à ontologia, não só a ideia do estudo do ser e tal, mas a ideia dessa experiência, alargada, né? É pegar uma super câmera, a gente nunca conseguiu fazer isso, porque é difícil demais fazer isso, mas tu chegar naquela experiência que é tida pelo olhar do outro como, e é, certamente, uma das piores experiências da vida humana, e tu chegar ali e alargar aquilo e criar aquilo ali, a dimensão de uma experiência de vida, né? Aquilo ali é uma existência. Então, mendicância, eu escrevo sempre sobre mendicância, artista e mendicância, a mendicância se tornou um ofício dos artistas, né? Então tá sempre criando essa relação, assim. Agora, sobre a institucionalidade, se é que tem que falar dessa coisa, eles pediram. Não, você também não precisa pensar isso dentro da disciplina, porque tem uma coisa assim que eu acho que é legal que eles estão vendo, e que nem isso está ficando claro para mim, por isso que eu decidi pegar essa disciplina. Tinha dado. Mas cada vez mais, como eu estou, né, trabalhando com esses coletivos aqui no Rio de Janeiro, né, autonomistas, né, anarquistas, todo mundo, assim, como, né, tornar isso, expor, né, mostrar, prefiro até mais mostrar, porque aí na questão do mar tem várias, né, várias camadas. Né? Tem uma camada que é uma camada, assim, sem ser um problema ideológico, que é como a gente fazer esse tipo de experiência. Você está diante de um Picasso, você está diante de uma pintura, de uma escultura, você está diante de um objeto, foi produzido para ser objeto. Né? E claro, se você começa a estudar um monte de coisa, cada vez mais, né, você vai penetrando, né, para abrir sua percepção para aquele objeto. Agora, diante desse tipo de ações, sejam, né, da sua experiência, mas sejam também das ações mais, né, evidentemente políticas, de ativismo, né, o pessoal lá também, né, do Coyote, como é que a gente consegue recuperar dentro dessas estruturas institucionais da arte, né, as pessoas serem tocadas. Eu vejo assim, uma coisa é a gente estar lá na exposição vendo aquele trecho do vídeo catador. Outra coisa para eles, eu acho que agora, entendeu, esse mergulho, né, porque assim, a exigência de narrativa, né, para mim está ficando muito claro, porque também a minha ideia até com a turma é que a gente tentar, de repente, remontar aquela exposição a partir de uma outra perspectiva. Sabe, assim, como reconectar, criar, né, dispositivos por meio dos quais a gente consiga reconectar esse público, né, que aí já vai estar realmente com uma figura de público, porque não está vivendo, né, a essa potência da experiência. Para mim, assim, eu acho que a gente tem que conseguir, que também está muito, tem uma fórmula, e essa fórmula está matando. Esse trabalho. É legal você ouvir falar, e é claro, você vai poder recuperar. Mas nem todo mundo que esteve ali na exposição, quem conhece os artistas, como é que se recupera isso? Né? Então, por isso vem essas figuras das oficinas, né? Tem que ter. Então, assim, também tem muito essa ideia aqui que a gente está tentando. É porque no mar tem outras coisas que é toda polêmica em função da, né? É difícil contar. Que o mar representa, né? Dessas relação com o entorno desse projeto Porto Maravilha, aí você também tem outras camadas de debate para além de uma problemática de expografia, né, de museografia, de construção de acervo, ou disso que para mim é mais caro, né, de como realmente você pegar esse tipo de trabalho, né, e tornar possível, né, criar um dispositivo. Eu tô achando que tá vendo uma certa preguiça da galera, né, de repensar o dispositivo. Como não tem a preguiça dos sindicatos, né, de abrir mão dos modos antigos, uhum, né, de ocupar a rua, aí tiveram uma aula, né, em 2013, né, já, essa aula já estava sendo dada e eles não estavam ouvindo, né, por incrível que pareça, até o pessoal da educação, eu ia a todas as passeatas da educação, na educação estava acontecendo isso. Aí teve uma hora que o pessoal desligou o carro de som e a galera tava, estudantes, fazendo rap, funk, aí eles desceram, foi lindo. Uau, sabe? Porque você acabou aquela falação insuportável que levou aquele carro. Não, por acaso, eu acho que eles conseguiram, foi o primeiro sindicato a se conectar com o Black Bloc, né, a tomar aquilo. Né, mas também a sala de aula faz isso com, né, com os professores, aqueles que estão se deixando, né, afetar. Então eu acho que pra gente aqui no campo da arte, isso é um negócio que tá começando, eu tô ficando assim, não vou pegar essa disciplina, porque a gente tá precisando realmente criar, pensar esses dispositivos, né, de vamos chamar de exposição, que não tem uma palavra, porque a palavra dispositivo é interessante, né, que é ao mesmo tempo disposição espacial e uma disposição no sentido subjetivo, temporal, né, uhum, ir, né, de entrar em relação, se conectar. Então, como pensar, então, assim mesmo, a disposição, né, desses trabalhos, desses processos, de modo que a gente consiga... Aqui fica, né, eu acho que você... Assim, a diferença, né, de, eu acho que de relação, né, diante do vídeo lá. Tem um de cada coletivo, ela vai explicar. Pro porque não é uma questão só, não vai explicar, ela não está dando uma explicação. Ela está aqui, né, narrando, né, isso aqui é da ordem da narrativa. Sim. Não é da compreensão, ninguém está fazendo uma fala teórico, explicativa, para vocês compreenderem nesse sentido. Né? Não é uma narrativa, não sei, eu acho que assim... Contando a história. É, não, é que tem um trabalho também com um cara chamado Alexandre Siqueira, tal, falando assim para ele também está chegando a essa conclusão, falou, tem que aparecer só para tirar a palavra. Falei, pô, quando você começa a narrar o trabalho explode. Falei, alguém me falou isso, na verdade, eu tinha que agora assumir esse lugar de narrador. Sabe? Sim. Que é muito importante. Agora, como é que a gente pensa? Porque realmente o campo das artes é um campo completamente do objeto. E ele se tornou, eu acho que se essa transdisciplinaridade que também está atravessando os coletivos, né? Você veio da psicologia, mas é artista, é psicóloga. Isso que é muito legal, acho que essa, não sei se você conhece essa fórmula do Ricardo Basbal, artista, etc. Né? Aí eu estou falando assim, eu estou num esforço de me tornar professora, etc. Eu acho que é todo mundo, enfim, psicóloga, etc. No sentido, para além, né, dessas estruturas fechadas, mas assim, o campo da arte está completamente atravessado por isso, mas me parece que esses modos de exposição continuam, né, essa camisa de força. E aí quando você vai, né, ao encontro dos trabalhos, eles... Não é que ele... O trabalho tem a potência dele, óbvio, mas assim, para aquele que vai ali, né, que se dispõe ali estar, aquela disposição me parece... Né, não dar conta, e está muito longe da conta da força, né, que é contida nesses processos. Né, e não é possível, a gente tem que criar modos de. Né, senão só vale o processo? E aí? Não, a gente está fazendo uma coisa que, né, a gente quer passar. Né, sim. Né, com o livro, você tá, tem aí os registros, né, mas só eles não bastam. Né, não sei se você também é atravessado, se pergunta isso. É, porque lá fica muito simples, é duas obras, né? Duas obras e um livro, é isso. E aí... Não, essa ideia dos livros ali eu achei até legal. Para ter acesso a isso, você tem que ler os livros, numa época em que a galera não lê mais livro, mais ou menos, mais difícil, né? Então, realmente está em crise a narrativa. Como contar essas coisas? Tá, eu totalmente, mas não sei como. Não sei. Eu sei que eu tô indo fazer um curso de hipnose agora. Eu vou virar hipnotizadora, já decidi. É, não sei por quê. Essas coisas, não, né? Vai, etc. Vai. Não sei. Enfim, alguém queria falar ali. Não, pela questão de arte contemporânea, exatamente por os museus guardarem exatamente os resquícios das experiências artísticas. Isso me lembrou muito uma passagem da contexto assim, da boca de Cassandra, que fala, coloque sua tese no paralelepípedo. Então, mesmo essa tentativa do museu de se aproximar daqueles resquícios e de a partir dos resquícios transmitir um conceito, né, do conceitualismo que existe naquela determinada obra, para mim, meio que parece totalmente incompatível o espaço, esse espaço acadêmico, ele conseguir realmente transmitir esse conceito que existe dentro da obra. Então, eu acho que o máximo, claro que podem existir dispositivos para que a pessoa depois procure aquilo, mas me parece que o museu já não consegue mais ser um lugar que suporte a arte contemporânea. Não pode ser, não, pode ser. Mentira aí. É complexo, né? No nosso caso, a gente está contando essa história há muitos anos, né? Enquanto está fazendo, está contando. O mar é mais uma coisa na vida, é essa confusão que deu por ser o lugar da gentrificação e tal. Ela foi bem chocante pra gente. Pra mim, mais do que muita gente, porque o pessoal lá do 3 de fevereiro, por exemplo. 3 de fevereiro, a mãe, né? Como é o nome dela? Esqueci o nome da mãe do Daniel Lima. Vocês não sabem. Imagina, eu que devo saber. Tava com ela agora, semana passada. Bom, enfim. Pra ela e pra eles ali do 3 de fevereiro, uma coisa assim, eles nem... A galera xingou, brigou, chamou de vendido. Eles estão contando a história deles. São pouquíssimos negros dentro da arte, viajando pelo mundo no nível que eles estão e fazendo o trabalho que eles estão fazendo. Não vem me encher o saco, sabe assim? Eu tô passando, isso aqui é um lugar, é só mais um lugar pra mim. E quem falou isso foi a mãe, né, deles, assim, que é super engajada no 3 de fevereiro. Aí eu perguntei pra ela, mas o que a gente faz com a crítica? Então a gente tem que responder, porque senão vai ficar aí no vazio. E no Brasil a gente tem esse problema todo, as pessoas não fazem críticas consistentes, parece que os trabalhos vão para dentro dos lugares da galeria e não passa nada, sabe assim? Não tem discussão social, cai em esquecimento. Então, pelo menos valorizar essas críticas aí, fazer alguma coisa com elas. Mas o que eu quero deixar claro é isso, ela não se importa. Para ela não é importante que seja um museu gentrificado mar ou máquiba. Gentrificado agora, gentrificado antes. A discussão dela vai ser, e o que é o Sesc Pompeia, por favor de Deus? Que absurdo os artistas trabalharem para o Sesc Pompeia, sabe assim? E Instituto Goethe? E qual é a puta mais gostosa que a outra? Qual é a mais cara? Qual que é a questão? Então, não sei, também parece falta de nuance você pensar exatamente qual que é, onde botar a sua obra, né? Mas a minha sensação é essa também, eles não contam bem, talvez não tivesse que estar ali, mas ao mesmo tempo sai daquele teu mundinho pequenininho ali e joga para outro lugar. Por exemplo, eu estou agora conhecendo você, entendeu? O André nem sabia que eu era artista, né, André? Olhou ali e ficou meio surpreso, eu acho. E a gente se conhece há anos. E vai criando uma reverberação, assim. Mas porque a gente já está expondo... O primeiro lugar que a gente expôs foi na coisa de Cássio, lá na Manifesta, né? Imagina, a gente já está institucionalizado há muito tempo, não é essa a questão. Não, acho que eu não sou contra institucionalizar, não. Isso é um negócio, eu acho que faz parte, a questão são os processos de instrumentação, como que se dão relações. Então também você entra nesse, isso aí eu concordo. Que é a puta menos puta, né? Não é isso? Sim. Né? Também. Até a Marisa estava aqui na última conversa. Ué, qual a diferença fazendo um bar e fazendo um ano? Né? O Pompidou também é, foi todo um processo, né, de gentrificação que instituiu lá, né, na França, todos eles praticamente. Uhum. Isso aí é uma coisa que já vem acontecendo no mundo, pelo menos nos anos 80, né? Projeto de gentrificação envolvendo como carro-chefe, né, a economia criativa, os centros, né, os museus já nascem, inclusive, não são nem museus, são centros culturais. Isso aí é. Agora, claro, também assim, eu acho que a gente, a arte tem esse lugar, né, de pensamento crítico, no sentido mais amplo, né? Todo o seu esforço exatamente conseguir, isso é maravilhoso, né? E entrar nessa relação com os moradores de rua, não, sair do primeiro, dessa primeira coisa de recusa, mas também não ter esse olhar cristão somente, né? Uhum. Né? Nessa relação, com entrar na viagem mítica, né? Dessa, fazer disso uma certa psicodelia também, não sei. É, porque a galera vai dizer mistificação do miserável, estética da miséria. Aí isso aí é mais um nome que a gente bota pra não lidar com o problema, né? Ah, é super fácil. Ah, então eu não trabalho com estética da miséria, tá bom. Então eu não vou pensar o morador de rua, que eu em quem eu tropeço todos os dias e vou ignorar essa existência, porque tudo que eu fizer a respeito disso vai ser considerado estética da miséria. Né? Tem muito não, isso. Tem que olhar. Mistificação do... Tem muita estética da miséria, mas não do pobre. Essa. Sim, é. É que a gente enfrenta lutas o tempo todo. Quando a gente chegou lá, eu tava contando pra você, quando a gente chegou lá no Sem Teto, sabe, Graziella Kunz, essa galera aí, nossa, como encheram o nosso saco. Depois só acabou indo gostando e foi até passar uma semana dentro da ocupação. Mas até então nós éramos uns burgueses, filhos da mãe, usando o Sem Teto para nos promover, usando a pobreza para nos ficar famosos. Enquanto que a gente estava também na frente da borracharia, né? levando gás de pimenta, sendo preso, não recebendo nada, pagando para trabalhar com o Sem Teto, porque essa é a real. A gente passou 5 anos trabalhando para estar lá dentro, né? Porque eles não tinham condições nenhuma de dar nada. E queriam que a gente estivesse lá, e a gente estava lá. Alguns de nós foram trabalhar, Mariana Cavalcanti foi trabalhar dentro da organização do Sem Teto. Então, tem todos... E a Mariana Cavalcanti foi quem está sustentando o site Integração Sem Posse até hoje, né? É, não, muita coisa. Tem que saber lidar com a crítica, é difícil também, né? É, também isso é importante, mas você está falando disso aqui. É, no Rio de Janeiro, você, por um lado, você não tinha cultura da crítica, né? Acabou, mas aí fica todo mundo nas festinhas e depois fica um falando mal do outro, que é um negócio horrível. Mas mesmo no nosso cotidiano, não é? Quando você chega pra alguém e fala, pô, que merda, da. Ou mesmo numa boa assim, pô, discordo, não sei se é porra que merda. Pô, discordo. E a relação fica ótima. Se você fica ali, né? Aí você fica pro amigo ali fazendo A fofoca, né? O mal dizer, ou fica, né, com aquilo, né, entranhado dentro de você, é horrível. Né? Então, assim, eu acho isso muito legal. Teve uma coisa legal que eu achei da oficina, que os três rapazes estiveram, foi que no primeiro dia foi interessante, que todo mundo que estava ali para fazer a oficina, todo mundo chegou com essa postura crítica. Mas assim, aí os três, a Fafi, o Felipe e o Pedro, não foi melhor do que o Pedro, na hora que comeu assim, nos chamou de burgueses brancos. Ele falou, vai sobrar, classe média só. É bom que meu marido é negão, aí ele, pô, mas aí não cabe pra mim. Burguês negão. Mas aí, entendeu? Mas é engraçado, que esse é o xingamento, você quer, entendeu? Mas isso em tudo, já. É sempre. Então, tem esses, né, esses termos, que é um negócio, é interessante, mas... Foi interessante porque a oficina acabou se constituindo, né? Você tá no primeiro dia, Lucas, os outros entraram só no segundo. Porque acabou que todo mundo acabou tendo uma função ali, e a própria Fafi, o Pedro e o Felipe se abriram para para a proposição crítica, entendeu? E aí aquilo mudou a direção, inclusive, de como a oficina ia se dar. Para mim foi uma experiência muito legal. As pessoas se colocaram, ninguém ficou ali assim, né? Não foram ali para bater, foram ali para se colocar, mas estava ali a fim também de ouvi-los e de participar disso que eles estavam propondo, né? Né? E aí foi muito legal, porque no outro dia a gente fez a tal da cartografia afetiva, que aí foi uma outra experiência. Então, primeiro foi uma espécie de cartografia crítica, né? Aí depois foi uma cartografia afetiva, né? E dali a gente criou uma cartografia, né, para a nossa relação com o entorno do mar. E foi ótimo para eles também, que aí eles conheceram o projeto Porto Maravilha, mas depois eles foram aos Pratos Novos, a gente tomou cerveja, comeu, né? Bolinho de bacalhau. E a partir desse terceiro dia, que foi esse perambular, né, pela parte, né, onde está sendo gentrificada, mas onde a vida ainda pulsa e que você tem, né, você tem o boteco, você tem o Pratos Novos, você tem um monte de coisa, a gente pensou, né, fez reviver lá a lona vermelha. Sim. Sim, aí a gente saiu com a lona, entendeu? Fomos para a Central do Brasil, aí não deu certo, então a gente foi para a Providência, porque nesse dia eles chamaram o fotógrafo e o câmera do mar. Primeiro que os caras não queriam nem que a gente fosse para a esquerda, que a gente fosse para a direita, porque eles achavam que para a esquerda era perigoso. Eles queriam que a gente fosse fazer a performance, eles queriam deter que na Cinelândia. Na Candelária, que lá, aí eles não. Mas aí se bancou, foi. Só que quem subiu na Providência, os caras começaram a morrer de medo e aí todo mundo desceu, aí ficou uma coisa horrível. A gente entrou, começou a entrar em relação com as pessoas e imediatamente saiu fora. Como é que assim? Foi lá pegar duas, três imagens. Sim. Uma foto, mas não aparece não. É, mas aí foi bom para eles verem como essa coisa do tempo, de você chegar, de você entrar em relação. E a Laura saiu correndo, porque a gente viu que a Laura trabalhou lá há muito tempo. Entendeu? Então, essas questões institucionais que parecem boas, mas que não são, e a gente estava com um rapaz que estava filmando e que tem um domínio, pelo contrário, ele tem umas câmeras fantásticas. O cara trabalha com câmeras de segurança, entendeu? Então, ele realmente ia conseguir, assim, você estava falando, né? Ele tem uma câmera que ele faz 360 graus, então a gente também fica fazendo experiências dentro do... A gente não só experimentou a lona vermelha, a gente cortou e ficou o buraco, né? A gente começou a fazer coisas dentro do buraco que ficou. Estou contando isso assim, porque, né, eu achei muito legal foi esse primeiro momento onde as posturas críticas funcionaram. Que foi um elo, né? Que depois partiu para as cartografias afetivas, cada um, né, contando essa história. Né, foi muito bonito. Estava a Daniela Labra também. Sim. Era eu, Jorge, Daniela Labra, o Lucas, né, o Breno, né? Tereza, e a Tereza. A Tereza está aí também. O outro Lucas, né, também. Oi? O outro Lucas, um cara que era professor na rede pública, sabe? A menina do Mate Congu não continuou. Eu tô pensando assim, porque pra mim essas oficinas tinham que ser assim, quase que condição sine qua non toda semana, né? Porque é um modo muito interessante de você... É uma troca de experiência. Sim. Tem bem outro lugar aqui, né? Fantástico. Eu acho que pra eles também. Depois a gente finalizou com a Salve-se Quem Quiser, a gente fez uma farofa lá na frente do Fazenda. Na praia, aí já foi até uma performance deles que a gente entrou, né? Diferente dessa que a gente construiu. É um procedimento do coletivo, né? Do projeto Mati. Vocês entenderam bem como coletivo é esse procedimento. Mas como ao mesmo tempo você pode ser um e vários, né? Como esses vários participam da construção, né, daquele procedimento, mas você tem um modo, né, de singular, né, de atuação que é a marca. Uhum. A gente tá na organização dessas oficinas, né? É. Eu, Daniel Lima, a... Você vai estar na próxima, na frente? É que eu tô viajando muito, eu não consegui estar nessa por causa disso. Eu vou viajar dia 15, quando é que é a próxima mesmo? É agora, Mari. Pois é, dia 15 eu já viajo de novo. Eu não sei se eu vou conseguir pegar nenhuma, mas a gente elaborou as oficinas e foi complexo para decidir que grupos vinham, porque... A princípio, a gente teve essa ideia de misturar os coletivos, né? Ao invés de trazer a frente, 13 de fevereiro, misturar para aproveitar a oportunidade, que são raras, né? E criar um pouco de trabalho coletivo entre os coletivos. Porque geralmente é muito identitário, né? 13 de fevereiro tem esse tipo de trabalho. Catadores de História é outra coisa, o Projeto Matilha é outra coisa. Então até foi uma ideia da FAF, assim, de misturar. Mas aí a gente começou a passar o tempo e a gente não conseguia fazer essa organização, porque os grupos realmente, eles têm um perfil, assim. E quando você mistura, começa a dar... É, não, chega a ser um conflito, mas parece que puxa pra, né? Não, então tá, então vamos fazer as bandeiras. Não, vamos fazer o... Tá, mas a minha especialidade é fazer bandeiras, né? Mas a minha performance, sabe assim, aí vai complicando. É, a gente chegou à conclusão que vai rolar. Vai rolar, mas a gente... Mas é criação de um outro coletivo. Exatamente, é complexo. Porque é uma coisa que eu tô querendo pensar, acho que você foi lá experimentar, né? Sim. Essa diferença de procedimento para método, né? O método é uma coisa que você vai na loja e compra, vamos dizer assim. A ideia de método. 2 quilos de método, não. Né? É. Oi? 2 quilos de método. 2 quilos de método. O procedimento não, né? O procedimento é algo muito singular. Não é você falar da identidade, é uma marca. Uhum. Que aí só você vivendo a experiência dele é que, né, dá pra você aplicar. Tem uma universalidade, tem uma pretensão de universalidade. Então, é muito complexo, né? Colocar o 3 de fevereiro com o Nova Pasta, são os coletivos que estavam lá, e dizer, pronto, agora faça um trabalho juntos, como coletivo. Não, é difícil. Não é que não dê. É, assim, até que o... O Projeto Matilha, ele trouxe o Felipe de frente. Felipe Breto, mas aí ele entrou. Mas ficou, assim, até que ele conseguiu ter uma... Por ser só ele, assim, não teve muito isso, assim, mas não conseguiu fluir bem. A gente conseguiu puxar ele bem mais do que nós integrantes, estávamos participando, do que uma ideia mesmo deles também. Assim, sim, mas é que o Matilha já passa por um momento especial, é bem diferente do 3, né, de fevereiro. O Matilha já tá meio sem o núcleo faz muito tempo, aí a FAF continuou com o coletivo, aí chamou o Pedro. É diferente do 3 de fevereiro, que chega como uma massa, assim. Ou do... É quase uma torcida organizada. Isso que eu falava. Quando eu tava no teleférico, o Felipe chegou a comentar. Pô, que saudade daquela época, o 3 de fevereiro tava todo mundo junto, que botava a mão lá, organizava tudo, fazia um... Tava, que era um moito, era um grupo grande, aí podia organizar tudo, botava no teleférico, com vinha, ele ficou... Ah, é? Então, nem o próprio 3 de fevereiro tá hoje em dia... Eles passaram por uma crise, acho que eles vão continuar estando juntos, mas eles quase terminaram, né? Tanto é que eles estão fazendo pouquíssimos trabalhos novos, agora eles só estão na rememoração aí. É isso que eles falaram, eles vão continuar existindo, mas não vai criar coisa nova, vai sempre trabalhar com o Catadores, ele já terminou desde 2007, não existe mais Catadores desse que eu falei hoje. Por isso que também foi tri bom poder lembrar um pouco. Porque eu já fui para outros coletivos, depois eu fui para o Esquizotrans, que trabalha só questão de gênero e queer, e multidões queers, erotismo e eventos queers, aí depois... Eu vim falar em Teoria 4 disso, Teoria 4 trabalhando só isso, com a garota Lúcia. É? Tá trabalhando? Não, sério, eu tô trazendo também, só que eles eu tô fazendo o contrário, como uma pessoa mais velha, já tá, pelo menos aqui há mais tempo. A gente está pegando o debate conceitual e depois estou com alunos trabalhando com terrorismo, de lana. Ah, que legal. Sim, a gente que tá legal, falando. Exatamente. Foi para esse mundo que eu fui. Ah, até o mundo que tá também. Estamos traduzindo o livro da Diana Torres. Ah, sim, eu estou com ele até aqui hoje, trabalhando. Mostra para eles. Pra eles verem. Não, eu tô com a. Ah, não é a capinha aquela dela. Não, ela é maravilhosa. Atirando a granada. Eu acabei que fui pra casa dela passar um tempo, com a forma terrorista. Aí eu comecei a traduzir o livro dela e ela começou a traduzir esse livro. Só que eu consegui ajuda aí das amigas, da Carola e da Ana, e estamos terminando a tradução e ela empatou e não mandou pra frente. Isso aqui que eu trouxe pros alunos, ela tá na internet. Estou orientando, inclusive, escrevendo sobre o Ah, que legal. Então, que já é uma tá saindo. Transboy. É? É, a Titi. Olha, Titi. Que massa. Não tem o papo. É, trans... Trans tudo, né? A gente começou a trabalhar com transfeminismo e aí já entra toda essa discussão da transhumano e aí a relação da matéria e erotismo e matéria e... Nossa, é um campo imenso. Esse coletivo eu tinha com Ilan Ben Suzan, com quem eu escrevi um livro chamado Breviário de Pornografia e Esquizotrans. E é engraçado, porque aí os coletivos de São Paulo não aceitaram essa minha nova fase. Eles dizem, você saiu do mundo dos coletivos? Não, para aí, eu mas nunca isso, saí. Mas eu queria dizer que tá mais carioca, né? Tá mais, não sei. Aqui no Rio de Janeiro isso tá completamente colocado. Você tem um lugar chamado Casa 24, inclusive, não sei se você já foi lá. Não. É, que é lá que a gente... Aqui no Catete, não. Não, é na Rua do Riachuelo, é aquela escadaria que dá pra... Vocês conheceram, né, Sara e Felipe? É... O pessoal que foi pra Night comigo. Sim, conheceu. A aula continua. A Sara e o Felipe, eles vêm dessa outra coisa que foi a... Você conhece, então, é a Casa 24, é a casa... É, a casa deles. É a casa residência, que é Sara, Felipe e Matheus. Eles vêm dessa coisa que também me influenciou muito na vida, que foi Renato Cohen, né? Eu dedico... Esse livro eu dedico ao Renato Cohen. E o terceiro capítulo é só sobre o Renato Cohen. Porque o Renato Cohen, ele foi muito importante para pessoas como a Sara e o Felipe, que são mais da body modification, body art, fazem suspensões, né? Tinha muito esse movimento no início dos anos 2000 em São Paulo. Esses encontros eram incríveis de body modification, eu não sei como é que acabou aquilo. Mas o Felipe participava, sim, a Sara eu conheci depois, eu não sei qual era o envolvimento dela. Você chegava naquelas mercados de pulga, assim, 7 pessoas sendo suspensas, né, por arames, e aí vestidas de morcego, aí acabava a música, vinham umas luzes roxas, tchau. Aí saía uma cantora de ópera vestida de morcega medieval, é incrível aquilo. Era um grande momento, era um grande momento, assim. Grande. Enfim, desviei teu assunto. Não, mas acho que também isso é importante pra eles, é isso, esses contatos, essas conversas. São anos de primeiro período, sim. Que eu tô exatamente tentar sair dessa marra da estrutura disciplinar. Sim. Começar, mesmo a gente estar aqui, não, é difícil pra caramba, as coisas não são fáceis, não, né? Não é assim, tive uma ideia e a gente sai. Eu acho muito mais importante para eles essa imersão. Entender, né? Mas... né? Experimentar, né? Do que eu começar com aquele curso certinho, né? Falando de Duchamp, passando por Solowit, indo para a crítica institucional, E agora esse lugar da conversa. Eu fui para esse outro coletivo agora, que é onde eu estou atuando mais, digamos. Com afinco, que estou com uma exposição, fui curadora pela primeira vez na vida, talvez seja bom dizer isso também. E a minha exposição, junto com o Pedro Soller, tá é enorme, é grandona, bem maior do que essa do mar. E é em Quito, Equador, no Centro de Arte Contemporânea de Quito. E é só sobre arte espacial, só sobre ocupação espacial. Então, eu até falei esses dias numa fala que me chamaram lá, que queriam saber sobre o meu trajeto, e aí foi apelidado assim, do sem teto ao sem céu. Porque agora eu saí da questão do teto mesmo e fui para esse trabalho de ocupação espacial. É um trabalho super difícil. A gente conseguiu nessa exposição quase fechar a linha equatorial, porque a gente pegou galera aí dos países do sul, voltados, né, para a questão da produção de satélites. Lá no Equador, vocês sabem. A linha do Equador. Claro. É, que seria o ponto mais próximo da Terra, né? E é onde os países ricos colocam os seus satélites geoestacionários. Então, essa linha está praticamente toda ocupada. por países em desenvolvimento, quer dizer, países... Tanto para lançamento quanto para órbita, né? Exatamente. Para lançamento consome metade do combustível. E aí eles dominam essa área aí, né? E os países mesmo da linha equatorial não ganham muita coisa com isso. Então, a gente retomou um tratado que foi feito, o Tratado de Bogotá, que foi feito em 76, onde os países da linha equatorial se juntaram para exigir direitos, né? Então, entra várias discussões super interessantes sobre a gravidade, até onde território é só olhar para baixo, ou território também é território terrestre, quer dizer... O nosso país está cheio dos seus satélites e nós não ganhamos nada com isso. E aí a gente acabou fazendo, a gente pegou 17 artistas de diferentes nações e 11 agências espaciais, né? Reais e ficcionais. Botamos uma do lado da outra. E aí a gente tem o trabalho do querido lá do... Ah, esqueci o nome dele, eu sou horrível. Sou a pior curadora que eu tenho, porque eu dizia assim, eu chamava as pessoas, esse que é o Luiz Ulisses, que era o cara que trouxe o satélite Ulisses do México. O satélite se chama Ulisses. Eu dizia, esse é o Ulisses e essa é a Lady Di, porque a Lady Di parecia realmente com a Lady Di. Enfim, mas aí os caras começaram a conversar como Lady e Ulisses. E eu até hoje não consigo falar o nome das pessoas direito. Mas enfim, só para dizer para vocês que foi uma das coisas maiores, assim, que a gente fez mais arriscada, foi patrocinada pelo governo do Equador. E eu tô tentando trazer isso pro Brasil agora, mas não posso trazer pro mar de jeito nenhum. Porque tem muita galera do movimento sem satélite. Hã? Muito pro Museu da Manhã. Nem pra eles. Eu gostaria, vou te falar. Pertinho do céu. Mas, eu gostaria de trazer exatamente pra eles, porque eles seriam as pessoas que dariam a grana pra gente conseguir fazer. É o. Como é que é? Ele, mas foi tão traumatizante essa entrada no museu com os reage artistas e ativistas e não sei o quê. Que realmente vai se comprar uma briga de novo. Tem muita gente do software livre e do sem teto e do sem satélites, movimento sem satélites, dentro da exposição, que foram peremptoriamente contra a nossa entrada no mar. Então, não sei se a gente teria fôlego para de novo entrar nessa briga violenta, né, com os ativistas carioca, que eu nunca vi. Eu pensei que os piores eram os ativistas espanhóis, mas eu vou te dizer os campeões. Uau, pensei que ia rolar sangue, cara. Tava contando pra vocês, né? Eu pensei que ia rolar sangue, que a gente ia se pegar pra se matar mesmo. Eu já tava tendo esses tipos de delírio. De imaginar aquela cabeça assim... até começar a brotar sangue, quebrar os dentes, assim... ficar com o nariz assim, achatado. E eu, gente, tô saindo do rio, porque olha o que eu tô pensando. Eu tô virando uma pessoa violenta. Aí tive que sair do rio por 2 meses, galera. Pra dar um tempo. Porque foi muito pesado. Não, eu quase falei, não fiz isso, né? Eu quase mandei, né? Eu ia mandar pra ele nas trocas de e-mails, Facebook, olha, ele tá mandando pra se fuder. Assim, nossa. Não, não é por aí, não vamos entrar por aí. Né? É, os xingamentos horríveis. Mas pelo menos uma vez, você tá vendo um pouco... Sim, acho que de visibilizade. Antes do adito que o contrário. Você não tinha, você tinha um negócio. Muito mais produtivo. Eu acho mais. Se a gente souber usar isso e fazer, sabe, tirar um negócio maneiro daí, acho que dá. Você também, vou para São Paulo, a Laura foi para coisa aí na Cristina e outros. Tem um pessoal do Reage Artista, tem uma galera. A Cristina Ribas que vá se fuder, né? Que fica lá de Londres. Fica lá mesmo. Gente, é um assunto que me irrita mesmo, não é fácil. Ela mim. Vai comer quando conversa com vai ele. Vai lá de Londres e fica dizendo a esses artistas vendidos, tá lá na Goldsmith, né? Não sei se você sabe, eu estudei na Goldsmith, eu sei do que eu tô falando. Eu fiz meu sanduíche de doutorado lá. É uma das universidades que mais qualificam, né? Sim. Se um artista é contemporâneo ou não é contemporâneo, se é artista ou não é artista, é do tipo, O grande lugar da burguesia artística do mundo vai estudar na Goldsmith. Aí ela fica mandando e-mail lá. Ai, estão muito vendidos esses artistas do... Viu, Cris Ribas? Vai se fuder, porque eu vou botar isso aqui no ar. Vai se fuder, você, ô reclamona, cri-cri da porra. Desculpa, gente. Mas assim, foi super violento. Agora... Eu também briguei com o Paulo Herkenhoff, né? É. Ah, isso que a Laura adorou, ela me contou. Ela é maneira assim, ela brigou com o Paulo. Ficou? Né? Que o Paulo veio falar também. Eu tive que dizer pra ele, não, nem vem que eu não tenho medo de curador, não, meu filho. Não, não tenho medo de curador, não. Que ele... Eu escrevi um texto meio crítico por ocasião de estar indo lá e ele provavelmente leu porque ele estava meio já incomodado. E aí a gente, o primeiro tema das discussões coletivo foi a gentrificação, cada um estava dando sua opinião, e eu estava muito incomodada porque nos botaram a falar num lugar onde tinha muito ruído, e não dava para se comunicar de novo. Aí quando eu peguei o microfone eu disse, é a terceira vez que eu venho falar no mar e não dá para falar, não existe escuta. Você fica dizendo que esse museu é um museu da escuta, mas não existe escuta, a gente não consegue nem se comunicar aqui dentro. Aí ele, então troca de lugar comigo e tal. Troca de lugar comigo. Que é tipo... estagiário, era, foi comigo. Aí ele trocou de lugar comigo, disse que não sei o que, começou a falar, e aí ele. Aí eu acabei dizendo que era um dos museus mais. Agressivos, assim, na questão do controle que a gente tinha conhecido. E aí ele disse que era por causa das criancinhas, porque tinha que proteger as criancinhas para as criancinhas não caírem lá de cima. Aí eu fiquei irritada. Mas, não, por favor, olha, eu respeito muito você, a sua trajetória. Sim, como curador. Importantíssima para nós. Você certamente é um dos curadores mais importantes desse país e o museu está sendo muito inteligente botar você como diretor. Agora, não venha com esse discurso americanista de sustentar a sociedade espetacular e sociedade de controle inteira, botando a culpa nas criancinhas, sabe? Que as criancinhas vão cair do terceiro andar, então tem que ser tudo cercado, porque as criancinhas vão cair, gente. Não, aí ele ficou bravo comigo. Né? Ele tá todo mundo se abrindo e o mar... Se fechando. O projeto arquitetônico daquilo é... O projeto arquitetônico é o pior. É o pior. Eu tava conversando... trabalha lá, e o projeto inicial não tinha aquela parte de vidro. Não, ainda tem essa história aí do vidro, Colocaram esse vidro, tipo, por causa das criancinhas. mas aí quando você vê o fotógrafo e o câmera se borrando, você vê que alguma coisa ali, eles não queriam ir pro outro lado, eles estavam com medo. Sim, a Clarissa, que é a co-curadora lá, né? A Clarissa Diniz, parece que ela foi pega por um grupo de... Foi, ela e o... De ladrões. Né? E foi bem assustador, assim. Provavelmente é um museu muito visado, quem sai dele é gente rica, né? Pra visão do ladrão. E artista é rico, né? Artista é rico, gente. Isso aí. Bom, enfim, ele ficou dizendo que era... Que eu não tinha sensibilidade, porque eu não estava vendo, protegendo as crianças, não sei o quê, eu não acreditei. Aí eu pensei, vamos fazer as pazes. Mesmo assim, a próxima reunião não me chamaram mais. Não fui chamada, e eu tô no projeto. Ele pediu pra eu não ir. Não sei, isso eu vou tirar. Não sei se ele pediu pra eu sair ou não. É, não, então sim, bem, você quer? Vamos fechar, acabou. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Mostrar. Eu queria agradecer a família por ter vindo aqui, o tempo dela, pessoal. Muito bom. Obrigado por ter vindo com o convite. Foi uma oportunidade. Obrigada a vocês. Eu também, muito obrigada. Não, e agora sim, Mariana efetiva aqui, os espaços estão se abrindo. A ideia é... Que bacana. É, a gente começar a trazer essa... Outra, né, esses outros modos de fazer arte, fazer vida aqui para dentro. Muito bom. Ó, se vocês quiserem algum contato, no Facebook eu sou Antena Rush, com dois N's. E meu site é catadores, não, cata histórias. catahistorias.wordpress.com. Cata o quê? .2. E é isso então, obrigada aí. Valeu.